Ficheiro 9. 10. Igreja de Notre-Dame, Vila de A, 20 de junho de 1878. As duas costureiras de A não tinham mãos a medir. Esta não era uma primeira comunhão qualquer. Ao lado de todas as meninas e meninos de A que completavam 13 anos, ia estar a filha do pretendente ao trono de França. A cerimónia ganhava ainda mais importância porque incluía também o batismo da pequenina Isabel de Orleans, nascida há pouco mais de um mês, a quinta filha dos condes de Paris. Era uma forma de juntar, em redor da mais nova e da mais velha, todo o clã familiar. Amélia fora provar o vestido por diversas vezes, e a costureira, de uma vez para a outra, já tivera de lhe baixar a bainha. Voltara para casa e vira-se ao espelho da casa de banho de corpo inteiro e chorara. O que é que dera ao seu corpo para atrair desta maneira? Ia parecer gigante ao lado das outras meninas, como já parecia enorme ao lado de Henri, de Phil e de Marguerite. Levava a Sœur ouvir os seus soluços, mas Amélia era já demasiado crescida e demasiado reservada para aceitar acolher-se nos braços da preceptora. Quando dali saiu para se vestir para o jantar, ajudou-a a esfregar o cabelo numa toalha e a penteá-la, enquanto a elogiava pela capacidade que tinha de ficar quieta. Se não tivesse crescido tanto, eu já não conseguiria dobrar as costas para a pentear, disse-lhe. Amélia fez-lhe um sorriso agradecido, mas não respondeu. Não estava certa de que a voz não se voltasse a quebrar em choro, e era ridículo chorar por uma coisa destas. Levava a Sœur para desviar a conversa, começou a contar-lhe como corria pela vila a história do parto recente de Isabel. Cá para mim foi o cocheiro que contou. Como a sua mãe foi caçar na própria manhã, voltou com duas perdizes, deitou-se para dar à luz a sua irmãzinha e mandou vir um caldo feito com as aves para se restabelecer. Amélia deu uma gargalhada. Imagino a sensação que o relato terá causado. Até o anotei no meu diário, mademoiselle. Acho que nunca vou ter aquela força, aquele desprendimento do sofrimento e da dor. Ficaram as duas caladas até que a voz do avô Montpensier quebrou o silêncio. Onde está a minha neta mais velha? Exclamava, enquanto abria sem cerimónia a porta do seu quarto. Amélia saltou da cadeira e lançou-se nos seus braços. Era o único homem que conseguia quebrar nela todo o gelo, todas as defesas, pensou Levavasseur, que o cumprimentou com uma vénia ligeira e um sorriso caloroso. Sou eu que te vou levar para a igreja, por isso despacha-te. Já estive a olhar aqui da janela. Notre-Dame está cheia e quero um lugar de onde possa ver a minha neta durante toda a cerimónia. E a pia batismal? Retorquiu ligeiramente ciumenta Amélia. O avô percebeu como a neta mais velha se sentia tantas vezes posta de lado e como certamente invejava a atenção que a mãe dava aos bebés, como se só pudesse beijar e afagar os que eram pequenos demais para dar conta do sucedido. E respondeu em conformidade: A Isabelinha tem tempo para conquistar a minha atenção. Hoje sou todo da minha neta mais velha. Espero-te aqui à porta. Notre-Dame de E era uma igreja imensa, elegante, com as alas laterais separadas da principal por arcos de ogiva de uma simplicidade comovente. O altar-mor, iluminado por vitrais de cores claras, era vigiado por uma balaustrada de pedra onde os senhores da terra assistiam à missa. Os dourados estavam reservados a alguns dos altares laterais, mas o espírito daquela quase catedral, ou não tivesse sido a igreja favorita do rei Luís Filipe de França, era a de um encontro direto com Deus, sem estátuas de santos, nem demasiados detalhes que pudessem distrair o espírito. Por baixo existia a cripta com os túmulos de todos os condes de E. Lembrava sempre a avó, Luísa Fernanda, que evidentemente não perdia uma ocasião de recordar que a vida acaba na morte e que somos pó e em pó nos havemos de tornar. Naquele dia, tanto o altar principal como as colunas de pedra tinham sido cobertos de flores e os bancos de madeira das primeiras filas reservados para os meninos que iam comungar pela primeira vez. Os bancos a seguir estavam guardados para os Orleães e lá estavam todos, os pais, os manos, o seu querido tio Omal, que lhe acenou discretamente quando a viu entrar pelo braço do avô, os João Avi, os Nemours e, claro, os Chartres. O resto da igreja estava cheia, com os familiares das outras 12 crianças, entusiasmados com a grandiosidade da cerimónia. Amélia nunca se sentira o centro de todas as atenções. Endireitou as costas, olhou em frente e tentou concentrar-se. Não é difícil saber qual é, mesmo de costas, murmurou Phil, entre risos, ao ouvir da tia Chiquita, que lhe puxou uma orelha e ameaçou: Livra-te, Phil, livra-te de estragares este dia à tua irmã. Ela não tem culpa de ser tão alta. Infelizmente, só eles. E curiosamente, a mãe é que resistiram a comentar à saída da igreja o quanto La Grande estava alta, entre risos afetuosos e divertidos. Amélia sentia os olhos ferverem-lhe de lágrimas. Não sabia quanto mais tempo aguentava controlá-las, nem como seria capaz de continuar a agradecer os presentes que todos lhe entregavam. Quando as piadas pareciam ter acalmado, ouviu-se alto o comentário da tia João Vi. Amélia, pareces mesmo uma noiva, com esse vestido lindo e esse corpo alto e elegante. A sua intenção era a melhor e falava com admiração sincera, mas foi com horror que toda a família viu Amélia correr, que nem uma lebre, os sapatos brancos a baterem ritmadamente no saibro do jardim, as escadas galgadas num impulso, a porta de vidro empurrada com força e a corrida cega pelo corredor até ao escritório do pai para se esconder por detrás dos reposteiros pesados de veludo. Atrás de si vinham outros passos, os de Phil, que disparara atrás da irmã, percebendo o efeito que tinham tido as palavras da tia João Vi sobre a sua querida Amélia. Sabia onde estava, porque seria o primeiro sítio que também ele escolheria para se esconder. Pobre Amélia, como seria possível virar do avesso este dia que tinha tudo para ser fabuloso, tão só dela? Entrou no escritório do pai derrompante e estacou. Pé ante pé, aproximou-se das cortinas e abriu-as para encontrar a sua irmã dobrada sobre si mesma num choro convulsivo. Não disse nada, mas sentou-se ao seu lado e, num gesto cauteloso, tocou-lhe ao de leve no braço. Era tudo o que sabia e era capaz de fazer para lhe mostrar a sua solidariedade. Quando levava a serra, os encontrou, pareciam o Hansel e a Gretel da história da casinha de chocolate. Mas, em lugar de estarem abraçados como as duas crianças perdidas, sentavam-se direitos, lado a lado. E em silêncio. Nenhum dos dois sabia o que dizer, e nem Amélia era capaz de colocar por palavras a raiva que sentia, pensou a preceptora. Tinha vontade de a aconchegar junto de si, mas sabia que só tornaria tudo mais difícil. Por isso, estendeu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se do chão. Limpou-lhe a cara com um lenço grande que trazia sempre no bolso. E esperou que Phil se levantasse sozinho e discretamente saísse pela porta-janela que dava para o jardim. Amélia continuava calada. O lábio já quase sangrava da força com que o mordia. Vamos voltar para a sala, disse-lhe, com o ar mais neutro de que foi capaz. Amélia assentiu com a cabeça. Sabia que mais ninguém voltaria a falar do assunto. que a acolheriam como se nada fosse, e ela só tinha de agir também como se nada tivesse acontecido. Levavasseur procurou alisar o vestido encarquilhado e, com um gesto meigo, empurrou-a para o corredor. Amélia caminhou direita, os olhos postos na porta da sala lá do fundo, a respiração progressivamente mais calma. Só não posso olhar para a desilusão nos olhos do pai, só isso. O resto aguento. Sou uma princesa de França. As princesas de França caminham direitas até mesmo para a guilhotina. Repetia para si própria. Naquela noite, Amélia escreveu no seu diário: Foi um dia bem triste. Mais nada. Mademoiselle Levavasseur escreveu no seu: A minha pequenina Amélia é já, oficialmente, a princesa que morde o lábio e não chora. Quando recordar o dia da sua primeira comunhão, sentirá uma dor aguda no peito. Talvez um dia, quando chegar à minha idade e a vida tiver dado muitas voltas, seja capaz de confessar que se sentiu tratada com crueldade e injustiça. Talvez depois de ser mãe e de perceber como estes sentimentos são humanos. Mas por agora, de tudo isto, o que mais a vai magoar é o facto de ter sido incapaz de suportar de queixo erguido os comentários que lhe foram feitos, por muito desagradáveis que fossem. Recordo-me da minha conversa com a Duquesa de Chartres, neste mesmo palácio, já há tantos anos. Na altura dizia que tinha medo que a princesinha fosse criando uma carapaça, adotando uma postura que os outros interpretassem como frieza ou desinteresse, que aprendesse a velar os seus olhos negros e lindos de forma a que não refletissem nada. Temo que será assim um dia. Hoje ainda era possível ler toda a sua desilusão, toda a sua raiva. Um dia, só quem a conhecer muito bem terá acesso ao seu coração. Ai, meu Deus, espero que me engane. Espero que encontre um homem, talvez de outra cultura, de outro lugar, que a deixe ser espontânea e feliz. Se um dia sentir que lhe permitem ser quem realmente é, amada incondicionalmente, acredito que a muralha que vai construindo à sua volta se possa desmoronar. Senão. A Condessa de Paris não conseguia adormecer. Entregara a sua filha mais pequenina à ama e passara pelo quarto das crianças para verificar se Amélia, Filipe, Helena e Carlos dormiam. Fazia-o sempre pela calada da noite, quando ninguém a via. Um abrir e fechar rápido de portas e o ouvido atento para qualquer alteração na respiração dos seus meninos. Feita a ronda, sentara-se na cadeira de balouço do terraço e acendera mais um cigarro, um pirilampo de luz naquela noite sem lua. Como fora capaz de deixar Amélia sozinha com o seu desgosto? Por que é que não correra atrás dela, não a abraçara, não lhe dissera pelo menos uma palavra? Por que é que era mais dura com ela do que com os irmãos mais pequenos, embora soubesse, porque ela própria tinha passado por isso, como era difícil ser a mais velha de um rancho de irmãos e ver o mimo e a atenção escoar sempre para os mais pequeninos. Casara com 15 anos, com um homem 10 anos mais velho. Um primo direito que até aí vira sempre como um tio. Um primo direito que toda a gente tratava como um rei. Um homem generoso, um filósofo, mas contido e reservado. De gestos quase medrosos em relação a ela. Não tinham sido fáceis os primeiros tempos em que Paris, como lhe chamava sempre, cumprira com as suas obrigações matrimoniais para depois se retirar, deixando-a olhar o teto de estuque do seu quarto em Inglaterra, tão diferente do de São Telmo, com a sensação de que não acontecera nada e que acontecera tudo. No dia seguinte, o marido era incapaz de uma palavra, de um elogio. Soltou uma baforada e viu o fumo subir em espiral pelo ar. Apesar disso, sabia que ele a amava e a admirava, e que era exatamente o seu lado mais decidido mais corajoso e determinado, aquele de que ele dependia, e talvez por isso o cultivasse tanto. Ficara grávida logo na primeira relação sexual, estava certa disso. Os enjoos matinais vieram agravar as saudades, e era pelo pai e pelas irmãs que chorava às escondidas, tantas vezes na sela de um cavalo, ou mesmo no momento em que apontava a arma a um falcão e disparava. Depois Amélia nascera. Era uma mãe de 16 anos, rodeada de família, com cunhadas que haviam sido mães em idades parecidas, e uma avó, Maria Amélia, última rainha de França, que dominava o seu clã, mas que a cada dia perdia forças e envelhecia. Nem viera o batizado da sua neta princesa, que recebera o seu nome e de quem era madrinha. Talvez tivesse sido mãe demasiado cedo, pensava. A verdade é que evitara o marido nos anos que se seguiram. Esquivava-se sempre que podia a cumprir o preceito, porque não queria voltar a engravidar. Phil nascera 4 anos depois, e o facto de ter sido um rapaz, o herdeiro que a família esperava, tinha feito diferença. Reaproximara-se de Paris como se agora sim merecesse o título e o pudesse olhar nos olhos. Mas amava a Amélia, amaria sempre a sua querida filha mais velha, a sua baby, como persistia em chamá-la, mesmo quando alongava e crescia como um chopo alto e elegante, invejando-lhe a beleza e a ligação tão especial e tão estreita que tinha com o pai. Paris, nitidamente, dependia dela, da mulher que, depois de tantos anos de casados, continuava a olhar com admiração e respeito. Mas era com Amélia que se identificava. Era na filha que via a continuação do seu legado. Era com Amélia que tinha aquelas longas conversas sobre a Quinta Modelo, o fontanário que abrira na vila para que tivessem água potável mais próxima. Era com Amélia que gostava de se sentar nesta mesma varanda a planear o futuro. Invejava a filha? Esmagou o cigarro com força no cinzeiro e tossiu. Que pensamento mais disparatado! Subitamente irritada, empurrou a cadeira para o lado e decidiu ir para a cama. O avô, Montpensier, estava debruçado na janela a apanhar o frio da noite. Ficara incomodado com o desgosto da neta. Viera apanhar ar porque não conseguia dormir. Pela ponta luminosa que via lá embaixo, a sua filha Isabel também sentia o mesmo. Eram tão parecidos. Escolhera, desde nova, como sua companhia favorita. Levava-a para todo lado e admirava a sua energia e determinação, em comparação com a sua pobre mulher, cada vez mais agarrada às suas superstições e crucifixos. Recriminava-se agora, ao vê-la lá embaixo, a noite escura a rodear o palácio, de ter feito dela o rapaz que tardava em nascer. Fernando, o seu varão agora morto, pensou com agonia, viera ao mundo apenas 10 anos e 4 raparigas depois. Hoje, sentira vergonha dela, quando não a vira dar um passo em direção à Amélia, nem sequer depois da criança ter voltado a entrar na sala, tão alta e elegante, tão bonita e sedutora, no seu esforço desumano por ser a princesa que acreditava que todos esperavam que fosse. Digna daquela família que para ela era onde o mundo começava e acabava. Isabel nem sequer confessara à filha que também ela e as irmãs tinham sofrido pelo mesmo mal. As infantas girafa, como lhe chamavam em Sevilha. Isabel não tentara tão pouco dizer-lhe como era bonita e elegante. Estremeceu com a neblina que chegava de Tréport, acompanhada dos guinchos das gaivotas que fugiam do mar encrespado, e pensou que no dia seguinte ia dar um passeio com a sua querida neta e lhe ia dizer: Amélia, quando formos à Vila Manrique, lembra-me de te levar à varanda, para te mostrar as marcas da altura da tua mãe e das tuas tias, que todos os anos fiz a canivete na ombreira da porta. Quando ali estiveres, vais ver que a mãe e as tias, na tua idade, tinham a tua altura. E depois ia acrescentar: e além disso, como queres ser baixa se és neta do homem mais alto da Europa? E desataria a rir, contagiando-a com as suas gargalhadas. Dir-lhe-ia tudo isto amanhã, num dos seus grandes passeios pela margem do canal. Estava decidido. Sorriu para a noite e, fechando a janela, voltou para a cama quente. Pelo menos Luísa Fernanda servia para lhe aquecer os pés, pensou, enquanto se aconchegava a ela.